Hoje tive uma dificuldade em buscar palavras para homenagear um ser tão grandioso, você. Padrinho, você é possuidor de um grande caráter, mostrando passos firmes na estrada, caminhando sempre sem medo da chegada. Apresenta-se para a vida com grande otimismo e segurança, sendo conhecedor da beleza que a vida traz através da conquista, que a vitória é certa. Apesar das poucas palavras, desejo que esse seu aniversário seja marcado na história com inúmeras alegrias e a felicidade seja o seu tapete, atravessando a ponte que te leva para todo o sucesso que a vida tem para te oferecer. Faça de cada momento alegre o marco no calendário da vida, deixando grifada com um sorriso perfumado da vontade de viver. Felicidades, padrinho! Esse é o meu real desejo. Parabéns!